ansiedade nos ronda. A ansiedade bate às nossas portas todos os dias. E Jesus nos ensina como lidar com essa situação. O texto é assim, a partir do versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado, um centímetro, para trazer para uma medida nossa, nosso, ao curso da sua vida? E por que andeis ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e é amanhã lançada no forno, quanto mais vós outros, homens de pequena fé. É uma repreensão. Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. E aí ele traz a fórmula de como nós devemos tratar a ansiedade. Ele diz assim, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E todas essas coisas que trazem ansiedade ao seu coração lhe serão acrescentadas. Esse texto, ele fala muito ao meu coração, especialmente em função da minha profissão. Eu sou um administrador de empresas e trabalho nos últimos 25 anos nessa condição, dentro de empresa. Eu trabalho com instituições financeiras. Então, mais especificamente, nos últimos 25 anos, eu tenho trabalhado dentro de bancos, dentro de cooperativas de crédito. E, como administrador, nós aprendemos algumas lições sobre a questão da motivação. E quando a gente está lá na faculdade, a gente estuda um teórico da motivação que chama Abraham Maslow, e ele fala o seguinte, que nós somos motivados pelas nossas necessidades imediatas. Ele criou uma pirâmide, que ele chama da hierarquia das necessidades, e diz que nós somos motivados, nós buscamos fazer as coisas, nós saímos do lugar para fazer as coisas, na exata medida em que as necessidades se apresentam para nós. Depois vem um outro teórico que complementou a tese dele, que é Herbert, que dividiu as necessidades entre necessidades higiênicas, que é necessidade de alimento, de segurança, de vestuário, né? Necessidades primárias e necessidades sociais, que quando a gente tem todas as necessidades do dia a dia supridas, nós ficamos precisando de ser aceito pelas pessoas, de ser reconhecido pelos outros na nossa profissão, mas sempre nós criamos necessidades, e vamos criando necessidades, exatamente essas necessidades que nós vamos criando à nossa volta, é que nos faz ficar motivado. E no exato momento que eu as alcanço, eu preciso de uma outra necessidade para dirigir a minha motivação. Essa é a teoria, em rápidas palavras, e toda simplificação tem os seus perigos, mas em rápidas palavras são aí essa ideia da motivação de Maslow com aquilo que foi acrescentado por Herbert. Interessante. Aqui nós estamos diante de pessoas que estavam sentadas aos pés de Jesus para ouvir os seus ensinamentos, E Jesus, que conhecia o coração das pessoas, sabia que muitas delas estavam num estado emocional de ansiedade por coisas do dia a dia. O que é que eu vou comer amanhã? O que é que eu vou vestir amanhã? E aí ele desafia essas pessoas a trocar esse sentimento de dúvida pela fé. Né? Ele coloca aqui, olha, homens de pequena fé. No versículo 30 ele fala, ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, a fé, ela é fundamental para que nós possamos superar quadros de ansiedade. Agora, é interessante que ao chegarmos no versículo 33, que é o versículo objeto do nosso estudo hoje à noite, nós vemos Jesus substituindo as preocupações das pessoas. Ele fala assim, olha, você está tendo as preocupações erradas, equivocadas. Você está preocupado com aquilo que você vai comer, com aquilo que você vai vestir, mas você deve trocar essas preocupações que trazem ansiedade, não mais do que ansiedade, por algo mais nobre. Por algo que pode te levar mais longe, que é buscar o reino de Deus e a sua justiça. É interessante que um outro teórico da motivação é um judeu chamado Viktor Frankl. Este judeu ficou preso no campo de concentração de Auschwitz. E as pessoas que ficavam presas em Auschwitz era porque elas estavam fazendo a fachada do campo de concentração. A função do campo de concentração de Auschwitz era o extermínio de judeus por meio das câmaras de gás. Mas, para que a vizinhança do campo não suspeitasse daquela atividade que causava espanto a muitas pessoas, ficavam pessoas ali alojadas naquele campo de concentração, como em qualquer campo de concentração, submetidas a trabalhos forçados. E uma das pessoas que foram levadas para aquele campo foi um psiquiatra vienense, ex-aluno de Freud. Um dos professores de Viktor Frankl havia sido Freud, e ele foi submetido a trabalhos forçados. Então ele passava o dia inteiro tendo de caminhar, fazer caminhadas forçadas, chegando lá, construir linha de trem de ferro, abrir trincheira para soldado alemão, coisas desse tipo. E ele, olhando aquela situação toda, ele falou assim, que isso aqui está muito ruim. Ele percebeu que ele estava preocupado com coisas idiotas, do tipo, será que eu consigo arrumar um araminho para prender meu sapato? Será que eu consigo alguém que queira trocar um cigarro por um prato de sopa? Que às vezes arrumava lá um cigarro com alguém que passava na rua, alguma coisa assim. Aí ele falou, não, isso não está bom, eu tenho que fazer alguma coisa mais nobre. E aí ele falou assim, já que eu sou médico e sou psiquiatra, eu vou estudar o perfil das pessoas que ao chegarem no campo e serem destinadas aos trabalhos forçados, eu quero estudar o perfil de quem vive e quem não vive, e quem morre rápido. E ele começou a perceber nos estudos dele de que algumas pessoas saudáveis, bonitas, fortes, chegavam no campo de concentração e pouco tempo depois estavam mortas. E outras pessoas, que o estado físico geral delas não era tão bom, viviam um ano e meio, dois, como ele. E ele começou a perguntar o que é que as pessoas têm em comum, essas pessoas que vivem, que conseguem viver submetidas a uma situação tão dramática e tão deprimente como essa. E ele descobriu que as pessoas que viviam tinham entre si uma característica em comum. Todos tinham uma missão para suas vidas. E ele descobriu que a missão que ele tinha criado para ele mesmo era fazer um tratado psicológico sobre o homem submetido a um campo de concentração. O outro era um físico que tinha começado a escrever uma tese de física e não tinha ninguém para substituir. Então, se ele morresse, todos os anos que ele tinha dedicado à tese de física dele seriam perdidos. O outro, a família toda tinha fugido para um lugar seguro e ele sabia que se ele saísse com vida, ele poderia reencontrar. Portanto, ele tinha o objetivo na vida de reencontrar os seus. Agora, olha, voltando aqui para esse texto, olha que coisa interessante. Jesus propõe que nós troquemos a nossa ansiedade das coisas imediatas, a nossa ansiedade das coisas cotidianas, porque nós queremos, das necessidades do dia a dia, por algo que pode representar para cada um de nós um objetivo sobre o qual vale a pena viver. Que é buscar a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo.